Olha ele lá, falou que vai me abafar. Olha ele lá, falou que vai me abafar. Tadinho, eu tenho dó, eu quero ver me segurar. Alô, vacilão! Peita pra tu ver! Vou te tacar, é grave. Vou te tacar, é grave. Te mostrar como faz na maior sagacidade. Vou te tacar, é grave. Vou te tacar, é grave. Te mostrar como se faz na maior sagacidade. Vou te tacar, é muito grave. Vou te tacar, é muito grave. Mostrar como faz na maior sagacidade. Vou te tacar, é grave. Vou te tacar, é grave. Te mostra como se faz na maior sagacidade. Fazendo a terra tremer, tá com grave no mané. Então...